Antes da Juliette, o bolo 7-5. 7-5, prossiga portão 2, via Juliette. Juliette para o 2, bolo 7-5. Golo 897, no solo 01, libera a direita, o solo 121-9. Gradiente 209, no 897. Torre Salvador, 3-1-7, número táxi, POD 121, 4 horas e 5 de autonomia, alterna Galeão. Tá livre o táxi. Observe a aeronave da Gol ingressando para o portão 2. Após livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. O ajuste no 0 no 3. Chame pronto para a decolagem. Xandre 171 observando o Boeing da Gol que ingressa no pátio. Vai prosseguir via pátio Índia e Alfa. Quando pronto, informa ajuste no 0 no 3. Xandre 171. Eia, na upper do Luno 7. Decola da 10, curva direita. Saída Arbor, Elefa. Controle 119.8, transponder 5067. Vamos para Brasília, 360, decolada no 0, direita, Arbor, Elefa. Fez o Luno 7, 198, 5067, transponder 508, portão 1. 5808, correto, reporte pronto. Vamos parar. Salvador, bom dia, da 3517, no localizador. O Hotel 3517, bom dia, avistado, o Kenegal no 0, 1, 3, e o vento é calmo, tá livre pouso na 10. No 0, 1, 3, livre pouso na 10, o 3517. Rota 3517, brilho 2 para aproximação no sol. Confirme? Rota 3517. Só confirmando, está autorizado o pouso. Vento calmo, Kenegal no 0 no 3, Rota 3517. Autorizado o pouso na 1-0 para Rota 3517. Alfa 897, prossiga para portão 4. Portão 4. Solo Jet 508, pushback, acionamento, portão 5. 5, aguarde, push, 5898. Pronto, espera, pronto, 3171. 3171, tá visual com a aeronave da companhia na curta? Visual. Faz o TAN ali e mantém a 1-0, tá 3171. Faz a aeronave da companhia na final ali e mantém na pista 1-0, 3171. A parte para o centro de informação Juliette, da parte da Bahia. Mike Fox e aguarda instante. 5808, autorizado push, reportagem. Posso reportar, 5808 é. Mike Fox Sierra, por gentileza, troque para a frequência do solo no 121 no decimal 9 para a cópia, ok? Mike Fox Sierra, bom dia. Copy, Mike Fox Sierra, tá no empate 5. O Mike Fox Sierra, qual é a distância em que fará a mudança de regras para visual? Ok, então. Conforme plano, para Sierra Sierra Romeo Kilo, uma centena inicialmente, após prossegue visual no 085, decoladão no 7 com curva à esquerda, saída Momo, Alpo após Momo, inicialmente Momo após DCT, frequência do controle 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 5054, Mike Fox Trot Sierra. É 31071, tá livre decolagem da 10, o vento é calmo, Kenegal agora no 0 no 4. Decolagem 17, chama a torre em 118, meia dúzia, o Mike Fox Trot Sierra. Paulo Salvador, bom dia, da 3517, ligou na Eco. 3517, bom dia, táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão é o de número 7. Reporte para ingresso no pátio. Alfa Juliette 07, reportada para ingresso no pátio da 3517. Para táxi 508 Web 34, a bordo 3 horas e 50, terra Confins. 3 e 50 Confins, qual é o problema? Pulo 34. 134 a bordo, tem táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1862, um bom dia, 5808. Índia Alfa, torre 0086, 5808, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Salvador, bom dia, gol 1804360 para o Galeão, frente da Juliette. 1804, Galeão, aguarde copy, um minuto, 1804. Guarda, 1804. Salvador, com licença, é o Dan Mike Hotel Juliette, nós estamos aqui na saída do pátio 3, podemos prosseguir? Pode prosseguir, Mike Hotel Juliette, em direção a Golf, reporte lá no ponto ideal para o cheque de motor. Positivo. Só 3171 decolou aos 10, controle em 119 decimal 8, bom voo e bom dia. 98, obrigado, bom dia, professor. Juliette, para ingresso no pátio da 3507. 3507, ok. Autorizado, ingresso, portão de número 73507. Afirma, ingressando no pátio, portão 073-507. 2, bom dia, Fiat 5808, posso esperar dar o zero, pronto. 5808, autorizado a linha decolar, pista 1 no zero, vento calmo. A linha decolar 1 no zero, vento calmo, 5808. Salvador, Papa 3, mais Fox 3 Sierra, no pátio da Manhã, tá com 12 a bordo. 02 a bordo, Mike Fox Sierra. 02, confirmes? Mike Fox Sierra autorizado, acionar reporte para o táxi, confirme 02 a bordo. Web 5808, decolar 913, chame o controle de frequência 119 decimal 8. 08, bom dia. Boa noite, 04, na escuta para cópia. Boa noite, 04, para cópia. 8804 está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, inicialmente pela Ampla Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Dael, Leda, Bride. Transponder 5076, controle em 119 decimal 8, cotejo. Autorizado nível de voo 360 para o Galeão. Primeira aerovia, Upper Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, Freire, Transponder 5076, controle 1198, voo 904. Só a subida Dael, após Leda, após Bride. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Dael, Leda, Bride. Dael, Leda, Bride, 5076. Correto, chama para o acionamento, gol 1804. Para o acionamento 204. Tudo bom, Thiago. Chicago 8432 no localizador aparato. Estão na zero. Nossa cargo 9832, continuação de aproximação, cheque 3 de pouso, reporte passando externo. Vai estar travado a 9832, reportará. Dona Tati da Baiteta, com 12 a bordo, 6 de autonomia. Tá alternando pino arcado, tá pronto o táxi, tá fazendo o Mike Fox pra cá. Mike Fox Sierra, autorizado o táxi, aponte para ingresso na 17. Aponta para ingresso, tá confirmado. Meia, dois a bordo. E como é que a gente aí? 5/5. Gol 1804, posição 1 para Bush e acionamento. Autorizado acionamento, chame para o táxi. O altímetro agora 1014, gol 1804. Autorizado posicionamento, chamada para o táxi com 1014, gol 1804. Autorizado pouso, pista 10, vento calmo. QNH 10, 14. Avisa cargo 9832, no solo, Azul 9 autorizado, backtrack, ingresse na Golf, chame solo, frequência, ingresse na Fox, chame solo, frequência 1219. Ativo backtrack, vamos liberar na Fox Trot, chamar o solo 219, avisa cargo 9832. Bom dia, tenho 390 aprovado para Recife, aceita? Autorizado ingresso no 7, reporte pronto. Confirme. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5105 e o controle em 119.80, cotejo. Do 642, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Fox Sierra, autorizado ingresso na 35, reporte pronto. Mais Fox Sierra. É, por gentileza, confirme qual o tempo estimado para o cheque. Aproximadamente 10 minutos. Estou ciente, está autorizado, o solo está ciente e reporte ao término do cheque, ok? Positivo. Salvador para o táxi 1804, PLD 182, autonomia 3 horas e 30, alterna Campinas. O gol 1804, livre táxi à direita, não pode esperar, chama a torre 18612, o altímetro 1014. Livre táxi da direita, ponto espera chama a torre 118.014, boa noite, 04, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3153, estabilizado LF, baixar travado visual 1-0. 3153, cogendo aproximação e pode passar no externo, agora de pista livre. Outra externa, agora está livre, 3153. Salvador, voo 1804, ponto, qual a espera da 1-0? 1804, mantém a posição do ponto de espera da 1-0. 1804, mantém. 3153, passando externa. 3153, com a gente aproximação, aguarde pista livre. Guardando livre, 3153. Mike Fox Sierra, mantém o ponto de espera da 35. Paulo, bom dia, para cargo 9832, está ingressando na Alfa agora. Adson 9832, bom dia, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 10. Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 10, Adson 9832. Confirme se visual com tráfego nacional. Positivo, visual. Após o pouso do Airbus da TAM, autorizado a linha e manter. Após o pouso do aeronave na final, autorizado a linha e manter, visual na 0984. Azul 4069, bom dia. Tem 360 aprovado para Campinas, aceita? Ok, Azul 4069, autorizado para Campinas, nível de voo 360. A primeira aerovia, APA Zulu 16. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5104 e o controle em 119.80, corteja. Zero meia nove, correto o cotejamento, chame para acionamento. Três, um, cinco, três, no solo, as dois, cinco. E fiz pela direita, chega o solo, 1219. Direita, solo, 209, está 3053. Solo. Solo, Salvador, bom dia, está 3053, Pedro. 3153, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes da táxi, oi, Juliette. Alfa, chama a na escuta. Escuta do solo, chame 1219. Ah, pessoal, tá na escuta. Sim. 234. Bora. Noite 04, decolagem 27, sistema controle 119 decimal 8. Controle 198, obrigado. Ingresse via Juliette para o portão 10, bom dia. Juliette até 10, até grau, até 3, 1, 5, 3. Aí, ó. Moro 642, coordenando com a equipe de solo, após o táxi do TAM, sua retaguarda, está livre o push, o altímetro no 014, chama para o táxi. O Pan tá entrando no pátio agora, tá no través do 612, daqui a pouco a senhora avista ele aí. Ele tá ingressando no pátio pra posição 10.